1856, cruza 1500 pés. 856, boa, contato, radar na decolagem, subo 390, na saída Puca. Puca, 390, gol 1856. Traço o cenário 2000, passando 2310, radial 305 de Salvador, confirme para o controle. Ataque da PF 6722 com 1039, 3 horas e 50, Guarulhos. Traço autorizado, pátio Indial, 7.0, chame torre 1895, ajustado no 0 no 2. 1012, ele tá aqui, pátio inicial, ponte de cara de 295, o vento 100 graus com 08 nós. Aqui decola, meia 201. Gol 1856 da Presidente Rui, Romeu Fox 018. Prodo Fox, Romeu 018, gol 1856. Acelera 6201, no decolado de Salvador 04, controle no 20, décima 8, bom voo. 08, boa. Olha, Salvador, acelera 6201. 6201, contato radar na decolagem, subou 360 na saída da El. 360, quando você pode mandar ela? Direto da El, está livre, 6201. Direto da El, 6201. Controle Índia 9 Alfa, visual com campo. Bandeira Negra Alfa, chame torre 198 decimal 95. 1895, grave. Torre Salvador, muito boa tarde. É o Papa Romeu, Índia November Alfa, na altura da rotatória, visual com campo. Índia November Alfa da presente, reporte curto final, pista no 7, o altímetro no 0 no 2, o vento 100 graus com 09 nós. Índia November Alfa, reporta curto final, pista 1 no 7. Reportará na curta final da 197, 1012, o Índia November Alfa. O objeto 6722 autorizado a decolagem, pista no 0, vento 100 graus, 09 nós. Devido a decolagem, 6722. Oriente Mike, confirme pessoas a bordo. Oriente Mike. 03, vou ver, confirme. 02, copiado. Prossiga via corredores. Reporte para IP no ingresso Interlagos, a 1.500 pés, altímetro no 012. Objeto 6722, decolada 07, controle 120, décimo 8, bom voo. 08, boa tarde. Salvador, boa tarde. Objeto 6722, decola, passa 1500. Vai, o voo, voo 1273, prossiga para 2000 pés. Está autorizado LS X-Ray, reporte voo previsor. Brasil, reporte estabilizado, 273. 7722, contato radar na decolagem, subvol 360 na saída da EL. Pedro Dael, beleza pra hoje, Dael, olhada da presente? Dael, está livre, 7722. Dael. 1856, passou 180, chame Centro Recife, 12545, alterno 2685. Recife, 2545, alterno 2685, obrigado, boa tarde. O Xanera 6143, prossiga para 3000 pés, reduzindo 1909 mais, o Xanera 6143, número 2. 3000 pés, reduzindo, confirma ajuste, 1012? Afirmativo, 1012. 1012, 6143. Caixa autorizado Pátio Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 012. Pátio Índia Alfa, torre 1895, meia da tarde. Brigue, 161. Aguarde autorização do centro Recife, comandante. Estabilizado, voo 273. Voo 273, completa LS X-Ray, chamou de torre, 1-1-8, esse 195. 295, boa. Ativo Bravo to Whisky. Passa um 360 pela esquerda presente, temos tráfego na final da 1-0 e um tráfego que precede na final da 1-7. Sente. Índia November Alpha já está na cursa da 197. Afirmativo, Índia November Alpha. Está presente e realize um 360. Corrigindo, realize um 270. Cruza final da 197. Curva de, a curva esquerda, curva na esquerda. Reporte na final do 97, realizando 270 em November Alpha, a fim de evitar pulo simultâneo com o Boeing da Gol. Cliente 270 pela esquerda e reportará na final da 197 o Índia November Alpha. Oi, Salvador, boa tarde, Gol 273 no externo, passou e travou a vista. Afirmativo, Gol no 273, altímetro no 0 no 2, autorizado pouso, pistão no 0, vento 100 graus com 09 nós. Beleza, pouso, Gol 273. Como tráfego, um Charlie 150 na final da pista auxiliar, realizando espera, não interfere na sua aproximação. 7 grato, 273. E o controle em 120, decimal 8. Chama para posicionamento. Prossiga com a rotatória, chamando Torre 18195, Bravo Luiz. Estamos no 43, completando o ILS X-Ray, reduzindo a probabilidade de aproximação final, chame Torre, 1 no 8 decimal, 95. Aí chama a Torre, 1895, reduzindo, 143. Agora tem apenas o eixo da 17 livre, o Índia November Alpha. Confirma, por gentileza. Aguarde apenas o eixo da 17 livre, continua a aproximação, o altímetro permanece no 0 no 2 e o vento 100 com 11. A permanecer na aproximação, aguardando a pista livre, o 02. Altímetro no 02, após curto final, pista no 7, Bravo Kilo Whisky. Índia November Alpha, autorizado pouso, pista no 7, o vento 100 graus com 11 nós. Autorizado pouso, cabeceira 17, Índia November Alpha. Xenia 6143 na escuta da torre. 6143 na escuta. Boa tarde, altímetro no 03. Na verdade variando, entre 1012.9 e 1013. Já abaixar a travada? É, Matheus. Continua a aproximação, aguardando a pista livre, informa o Charlie 150 realizando pouso na cabeceira auxiliar 17, não interfere mais na sua aproximação. 7143. 1273 no solo, 13, direito ao livrar, 12, 19. Na direita, 219, 273. Salvador, boa tarde, mano 273. 273, táxi autorizado, Alfa Juliette, portal 03. Alfa Juliette, portal 3, 273. Liberal, Alfa, seu solo 04. Libra na Taxi Quebec, após o backtrack. Aguardando o pouso do outro Charlie 150 da companhia. Dan 3629, a Lima tem cabeceira 10. A Lima tem 10, Dan 3629. Não vê a marinha aqui, mais no trabalho do Floripa. Gente, não vê a marinha aqui, Mike, reporte a rotatória. Espera aí, rotatória, não vê a marinha aqui, Mike. Voyage 9567. Voyage. Gente, para o Kilo Whisky, autorizado pouso, pista 97, o vento 100 graus com 099. Oxenem 6143 no solo 115, direito ao livrar, chama solo 121, 19. Direito 219, 143. TAM 3629, autorizado a decolagem, pista 0, vento 100 graus com 09 nós. Autorizado a decolagem, 0, TAM 3629. Vou dar uma previsão aqui pro 667 aí pro início do puxo, não? 567 está aguardando apenas o parqueamento da aeronave da companhia no 03 para iniciar no 1. Tá, escuta, obrigado. Antes da Juliette, o Xanem 6143. 6143 é autorizado ingresso, Juliette, portão 02. Juliette, portão 02, 6143. TAM 3629, decolado 217, controle em 120, décimo 8, bom voo. Bravo Kilinski, no solo 117, autorizado backtrack até o PAT 4, Bravo Kilinski. Bravo 7 até o PAT 4, reporte pista livre. Iniciar o 567. Sim, 4. Afirmativo, novembro, Yankee Mike, altímetro 0013, reporte curta final, pista 17, o vento 100 graus com 08 nós, o novembro, Yankee Mike. Novembro, você tem condições de agilizar para a liberação da pista? Muito grato. Papá triplo Romeo Golf na escuta da Torre Salvador. Gente, modifique sua saída para saída coral, por gentileza. A curva permanece à direita, porém agora saída coral. Sim, mas pode quando eu ponto para o táxi. Salvador, gol no 601, para o táxi com 182, a bordo. 3 horas e 39 de autonomia, Campinas. Autorizado o táxi até através do portão 612, chame lá para prosseguir, gol 601. Até através do 612, quando lá vai chamar de novo, gol 601. Até a próxima. Queria confirmar o pátio do novembro em Yankee Mike, por pouso. O pátio após o pouso? O pátio 4, senhor, é do 7A. Center. Tango Novembro, Yankee Mike, tráfego avistado, vento 100 graus com 07 nós, autorizado pouso, piso no 7. Novembro, Yankee Mike. Piso no 7, Novembro, Yankee Mike. Negativo. Quarto do Seguiu Táxi, 601. Lembrem que Mike no solo 22, é negativo recebido o farol da aeronave, ok? Só as luzes de navegação mesmo. Autorizado o backtrack, reporta pista livre. Passa direita, India Alfa, ponto de espera, chame torre 1895, com ajuste no 012. Gente, India Alfa, ponto de espera, 1895, no 012, 1567. 01 no táxi autorizado, pátio Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 1895, o ajuste chama 012. Pátio Índia Alfa, chama a torre lá no ponto de espera, boa no 601. Obrigado, boa noite, bom trabalho. Apenas aguarde a passagem do Boeing da Goa retaguarda para iniciar no 05. O 567 autorizado, alinhar e decolar, piso no zero, vento 100 graus, com meia dúzia nós. Alinha e decola no 567. Portadora aberta. Fiz Afirmativo, estou na frequência livre, novembro, em que marca até a próxima. Bom descanso. Salvador, vou no 601, ponto espera pronta. 3395. 3395, tá 367, boa noite. E reporte no ponto de espera, táxi Oscar. Boa. 360, bora, gol no 567. 20.8, bom voo. Primativo, papá. Táxi via pista, reporte cabeceira pronto. O tripa papá arruma o gol. No 567 na escuta da torre. Salvador, boa tarde. Gol no 273. Informação novembro, aprovação para Confins. Gol no 273, autorizado pelo para Confins. Nível de voo 360, via pista no 6. Dael, Leda, Bridge, a subida. Primeira curva à direita após a decolagem. Código transponder 5024. Controle no 208. Gol no 273, aprovado. Confins. Nível 360, pesolo 10. Decola da Eulê da Bride com curva à direita. 5024, transponder 208. Controle. Gol 273, portão 3. Correto, seu próprio chipé de funcionamento. Vai tomar pronto. O número 0195 é com original, decola os 29, controle 120.8, bom voo. 120.8, obrigado, bom sistema. Sua ponta de espera, chame torre 1895, ajustado no 0 no 3. Já pronta a cabeceira? Gente, aguardando apenas o tráfego de colisão zero, que será conflitante, ok? 1601, decolado agora, passa 2000. Boa tarde, no 601, contato na zona de colagem, tubo 360, Nadael. Nadael para 360, no 601.